muito reinado, que afinal de contas você também é uma rainha, não a soberana do carnaval, mas a rainha tem um grande conhecimento de pessoas que acreditam em você e que você vai acreditar no poder criativo do carnaval. Obrigada, eu que agradeço. Palavras da rainha do bloco Fone da Alegria, nessa participação do Carnaval 83, a cobertura da Rádio Municipal de Integrantes, diretamente do Salão de Festas do Clube de Comércio. Vamos ver se nós conseguimos palavras demais para alguém. Nós queríamos ter a possibilidade de recolhermos a palavra de todos os componentes, de um figurante de cada bloco, para que assim não houvesse aquela queixa, não houvesse aquele velho ditado que diz: ah, você não me entrevistou porque nós não somos interpretados por esse Brasil Cruzel. A Rádio Municipal é imparcial no julgamento. Ela não pode ser feito o julgamento, mas tem que dar cobertura.